Quem nunca dirigiu embriagado? E quando tocou aquela moda, deu três tapas no painel do carro. Quem nunca rodou essa cidade? E quando viu, tava na porta de quem mais tinha saudade. Esse fui eu ontem à noite. Chorei na calçada dela, fiz besteira e hoje só tinha uma mensagem dizendo cê é louco. Tô com outro. E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo. Até a próxima vida. Mas se liga, se der um com esse doido, aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista. Até a próxima vida. Mas se liga, se der um com esse doido, aí cê nem pensa, me grita. Me liga. Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida. Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida.